Capítulo 4. Naquele dia, restarão tão poucos homens que sete mulheres brigarão por um só e dirão: deixe que todas nós nos casemos com você. Providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Só queremos seu sobrenome, para que não zombem de nós. Naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos que sobreviverem em Israel. Todos que restarem em Sião serão povo santo. Aqueles que permanecerem em Jerusalém, que estiverem registrados entre os vivos, o Senhor lavará a imundície da bela Sião. Removerá de Jerusalém as manchas de sangue com o quente sopro de julgamento abrasador. Então o Senhor proverá sombra para o monte Sião, e todos se reunirão ali. Durante o dia proverá uma camada de nuvem e à noite de fumaça e fogo ardente, que cobrirá a terra gloriosa. Será abrigo contra o calor do dia, e esconderijo contra tempestades e chuvas.